Graças a Deus. O meu nome é Jefferson e graças a Deus. Eu quero passar um conhecimento para vocês, como tem tanta gente dizendo, olha, quando as suas entidades vão se pronunciar no diálogo com os espíritos, e às vezes a gente tem um flash assim ou outro de um conhecimento, e vem um irmão mais experiente na Umbanda, uma mãe no santo, e você conversando ali, e passa um ensinamento muito agradável no calor da conversa, e ela vira e diz, olha, esse daí quem nos ensinou, graças a Deus, foi o seu erê, o Joãozinho. Então, em homenagem às crianças, eu vou passar para você também esse ensinamento, porque eu não gosto de aprender uma coisa e ficar só para mim aquilo. É por isso que eu tenho comigo isso, que um conhecimento útil é aquele que todo mundo sabe e pode melhorar. Então, eu vou passar para você que está ouvindo, graças a Deus. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Muito interessante, graças a Deus. E ele diz assim: então, foi numa situação onde a pessoa estava dizendo estar preocupada com a vida, com os afazeres ou com acontecimentos esporádicos que muitas vezes acontece conosco. A preocupação é natural, como disse Pena Branca, a dor. Quando algo nos acontece, é natural, o sofrimento é criado. Mas o que foi interessante é que ali a gente conversando, e eu disse, olha, e ela dizendo, estou preocupada com essa situação, eu sei que não devemos ficar preocupados, mas esta situação me preocupa muito, porque aconteceu com uma pessoa da família, vamos dizer aqui no caso você está preocupada com sua filha, ou com seu genro, ou com seu marido, ou você com a sua esposa, ou você com sua mãe, seu pai, não sei. Estou preocupado com aquela situação, alguém pode sofrer e gostaria que não sofresse, vou fazer de modo que isso não aconteça, e você fica preocupado e sai correndo e quer dar um jeito. E fica com a cabeça quente, confuso ou confusa, a criatividade vai embora, você vira quase um zero à esquerda, correndo em cima de uma esteira, chegando a lugar algum e achando que está em primeiro lugar. Numa corrida que não existe, né? Que você fez na sua cabeça. E aí o ensinamento, então, foi o seguinte, em duas partes. Primeiro, quando você bom, a minha resposta para a pessoa foi o seguinte: você está querendo ajudar? Mas é claro. E ela até fez assim, tipo, não entendi essa pergunta, porque se eu estou preocupada é porque eu estou querendo ajudar. E de onde, acredito, veio o meu erê? Nem vou falar de onde eu venho, assim não se faz, mas acredito que de onde veio o meu erê, assim não se faz. Se você quer ajudar, a última coisa que você vai fazer é ficar preocupado ou preocupada. Porque quando a gente se preocupa, a gente se coloca num estado de espírito de preocupação. E preocupação é diferente da fé, certo? Você está numa outra frequência vibratória, sintonizado ou sintonizada naquela frequência. Então é natural que você capte as ondas de pensamentos e sentimentos, as vibrações dos seres que se afinizam com você naquela frequência, naquele estado de espírito. E dali coisa boa não pode surgir. Então, se você quer realmente ajudar, se você quer ser parte da solução, você vai fazer o quê? Primeira coisa, parar. Quando você sente uma emoção negativa, pare o que você está fazendo imediatamente. Pare, pare, deixa aqui. Vai passar a mão no gato, vai Vai soltar bolinha de sabão no ar, vai cheirar a flor, vai dar uma volta no parque, vai pintar, vai fazer o que mais. Ouve uma música, liga para um amigo, para uma amiga, mas não liga falando do problema. Liga pedindo para ele te ajudar a se sintonizar com memórias que te coloquem no estado de espírito favorável à solução. Aí a inspiração aconteceu acreditamos, do Joãozinho, que disse assim: como que funciona na analogia? É como se. Porque para resolver algo, é melhor que você esteja sintonizado com a luz, porque os seres lúcidos já conseguem ver além da névoa da dúvida, da escuridão, daquilo que impede você enxergar o que está um pouco mais adiante da visão humana. Não é à toa que o nome deles é guia. Muito bem. Então, o que acontece? A analogia que ele passou foi o seguinte: então, por que que vocês não fazem igual o estilingue? Eu falei: o estilingue? No estilingue você não tem que puxar a pedra para trás, e quanto mais para trás você puxa, mais longe e certeira ela pode ser? Eu falei: mas é claro, como eu não pensei nisso antes. Então, na vida é a mesma coisa. Você quer ajudar. Então, a melhor coisa é você parar de fazer o que está fazendo. Porque na preocupação a gente sai correndo, atropela tudo, olha para a estrada, mas não vê o chão e sai correndo. Daí tropeça e cai no primeiro buraco. Não é assim? Então, mas você não quer viver uma vida assim. Você é uma mãe, você é um amigo, você está sincero no seu propósito de ser útil e ajudar a situação que você não gostaria que continuasse daquele jeito. Mas a melhor forma de ajudar é você primeiro se dissociando de uma emoção negativa, uma preocupação, e se associando a um estado de espírito positivo, uma emoção de alegria, de felicidade. Isso vai te sintonizar com as consciências mais elevadas, e dali você vai ter uma criatividade que vai fazer você chegar do ponto A ao ponto Z, sem ter que cruzar cada ponto que está entre um ponto e o outro. Você não tem que passar pelo D, pelo J, pelo Y. Você já pode ir do A até o Z e resolver. Como? Não sabemos. Mas quem sabe não fala, não é assim? Quem sabe a gente não vê. São os nossos guias. E é preciso a sintonia para que a criatividade venha, e um passo atrás do outro, um passo certeiro, você vai pisar no lugar certo e vai avançar para onde você tem que ir e vai chegar lá em menos tempo que você poderia chegar se usasse toda a ciência do mundo. Então, pense quando você tiver uma situação que te causa preocupação no estilingue. Primeiro eu tenho que, para ser certeiro no que eu quero, porque eu quero ajudar, eu quero arrumar a situação, eu quero corrigir, eu quero que esteja melhor do que está. Então eu preciso me colocar primeiro no estado de espírito que esteja de acordo com a realidade que eu quero viver. Então, no estilingue é assim. Então, você para, ao invés de sair correndo, você puxa a pedra para trás. E você, a pedra são suas emoções. Você puxa lá para trás, calma, se dissocia da emoção do momento. Todo mundo pode sentir a emoção do momento. Todo mundo pode cair. Mas não é assim, ah, ele é uma pessoa que não cai. Não é que você é uma pessoa que não cai, é que você fica o mínimo de tempo possível caído. E é isso que importa. Foi para isso que Deus te deu as pernas, as forças e a capacidade de responder a uma adversidade. Entendeu? Então, sempre que você tiver uma emoção negativa, para o que você está fazendo, se sintoniza, passe a mão no gato, solte uma bolinha de sabão, pinte, desenhe, ouça aquela música maravilhosa, ligue para o seu amigo, faça qualquer coisa que ajude você a se comunicar com uma emoção agradável, com a alegria, a felicidade de existir, a gratidão por tudo. E aí, a hora que você se encontrar nesse estado de espírito, é a hora de você ter aquela intuição para resolver qualquer coisa da melhor forma no mínimo espaço de tempo possível, tá? Então, fica aí um presente para vocês, o estilingue do Joãozinho. Você, e graças a Deus. Salve as crianças. E um abraço e um agradecimento da minha parte e do diálogo com os espíritos por vocês estarem expressando em cada comentário tanto carinho para esse trabalho que eu faço com tanto amor. Está bem? E graças a Deus. Deus abençoe e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Viva! Ficamos aí felizes, então, de poder passar para vocês esta ferramenta que certamente vai ajudar. E eu fico muito honrado de poder, com a ajuda de vocês, cultivar a alegria de ser útil. É maravilhoso. Graças a Deus. Até breve. Muito obrigado novamente. E que o coração de vocês seja o portal para o planeta de regeneração que nos aguarda. Muito obrigado. Tchau. Salve as crianças. São Cosme, São Damião. Oi, Damião.